cuesta. Já te cuesta, es meia boa. Cezinha, é ciente, Oscar informa, com o planejamento correto, chame a torre para puxe, para amparar o táxi. Thiago, fala, que foi uma coordenação contigo, 234. Azul 4298, prossegue Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 4298. Tá 3304 no solo, os 32 ao livrar à direita, chama o solo 21 desse manobre. Liberando 19. Golf Mike Alpha, mantém a posição, aguarde para a decolagem. Reporte antes da Juliette, 3304. Coordenação da Juliette. 6312, agora livre pouso, 050 graus com 8 nós, que negão no 09. Livre pouso a 10, chanel 6312. O T3179, após o Avianca que pousa, linha mantém no 0. Após o Avianca, linha mantém 3079. Avianca 3890, chama o Centro Recife, chame o Centro Recife, 125-45, alterna 126-85, bom dia, bom voo. 125-45, alterna 126-85, obrigado, bom dia. É, um no meu pés e após curvar à esquerda na proa do fixo Momo, ok? Oi. Chama a Torre Salvador, 118-95, bom pouco. Obrigado, bom trabalho, Tomara. Oi, Salvador, Mike Eco Delta, atingindo o farol de Itapuã, quem é que está? Mantém espera sobre Itapuã, Mike Eco Delta. Espera Itapuã, Delta. Está no 58 da Juliana. O Oxa 6312 está no solo aos 35, agiliza a liberação à direita, chama o solo 21-9. 21-9, liberando 632. Está no 5-2-6. Está 3179, livre de decolagem da 10, o vento é de 0,70 graus com uma dezena de nós. Decolagem 3179. O Web 5136, aguarde pista livre, tem um TAN iniciando a rolagem agora. Aguarde, passa o distância, 5-2-6. Mike Golf, perdão, Golf Mike Alpha, decolou os 35, confirmando manter a proa até 1 no meu pé, chama o controle em 120.8, bom voo e até a próxima. Mike Alpha, manter mil pés, controle 120.8, graças. Remota 14, trip. Tá autorizado, chame para o táxi. 3, 5, 3, 4, 5, trip. Linha leve. Cliente, autorizado, feedback e acionamento. Chama para o táxi 3, 5, 3, 5, 3. Mike Alpha, à esquerda, fora de bomba. O TAN 3179 decolou aos 36, o controle 120.8, bom voo e até a próxima. 208, bom dia, bom trabalho, até a próxima. Mike Eco Delta, visual com Web na final do ano zero. Tá na curtinha final aqui já, ok? Tá, o senhor vai ingressar ao circuito pela direita, reporte cruzando a final do ano zero, a retaguarda do Web. Final da 1-0 para a 1-7. controle, bom dia, tá 3179, passa 2500. 3179, bom dia, contato radar Sobal 340, saída dela. Tá, é o 340, 3179. Trip, que já está puxando no mesmo setor, só um instante. Posso ajudar aqui na 312? 6312 vai manter a posição antes da Juliette devido ao trip que já iniciou o push no setor da remota. Agora não. Seu portão previsto é o 10, do 6312. Quem para o controle? No solo aos 37, ao livrar à direita, chama o solo 21 decimal 9, tenha um bom dia. 21, ligado. Aqui é com o Delta, avistado aí cruzando já a final do ano zero, está autorizado base e pouso na 17, o vento de 0,70 graus com 9 nós. Reporte no solo. Fala, Galvão. 5826, livrou, na sua escuta, bora. Bom dia, 5826, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5345, livre táxi, frente, pátio mundial, quando se espera 1895, 1018, tenha uma boa viagem, um bom dia. 5345 da 3. Táxi, a pátio mundial, quando se espera 1895, 1045, muito obrigado. Hoje é 6312, ingresso para a esquerda, após o trip via Juliette para o portão 10, agilizando devido ao passarinho já aguardando na remota. Afirmo, após o trip, via Juliette agilizando o seu 10. O 2223, já coordenei com a equipe de solo. Eu tenho um Ocean Air que vai parquear no 10. Aposta livre na remota, chame táxi 2223 da passarela. Solo, Ocean Air 62250 no parapuxo 10. 6225, portão 1, só um instante para iniciar. Vai observar, vai coordenar com a equipe de solo. Tem um Ocean Air que vai parquear no 10, vai ingressar agora na Juliette, vai ingressar para o portão 10 e aposta livre, pushback na remota 14 e o 2223. Bom dia, trip 5345, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 060 graus com 8 nós. Solo Salvador, bom dia novamente, chegou no 923 para Guarulhos, nível 360, frente da Mike Transport. No 923 para Guarulhos, autorizado, nível 360, Pesulu, Upa Zulu 16. Pista 10, curva direita da El, Leda, pois Leda Bridge, controle 1-2-8, transponder 5056, o voo 1923. Utilizado Guarulhos, nível 360, pela Pesulu 16. Decolada 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 109.8, transponder 5056, o voo 926. 5056, meia dúzia ao portão, chamará pronto para push e acionamento, voo 923. 5056, transponder no... 128, 120, décima 8. 20, décima 8. O bono 9. 7 da Juliette, 5 da Arnés. Ok, 5826, mantenha antes da Juliette, devido ao Oxané, ao Focatim da Oxané que já está puxando no portão 1. O seu portão previsto é o 2. Tá ok, mantenha antes da Juliette, previsto é o 02. Índia Delta, papá, prossiga. Está 2.500 pés, reporte avistando local de pouso, Índia Delta, papá. É o Golf Mike Alpha, passando de café até o momento. Bom, qual para o ideal para o destino, Golf Mike Alpha? 322, livre, direto pro destino. Golf Mike Alpha. Mike Alpha, direto. Lima Delta Lima, controle. Primeiro, vale Alpha, ele já... Pra ele acionar 5022, é o código transponder do centro, ok? Muito grato. Frequência livre para sua coordenação própria. Bom voo até o regresso. O Lima Delta Lima. Zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5070, 1605. Confirme apenas a curva após a decolagem, 905, por gentileza. Ok, tá ali, tá autorizado, tá correto. Chame para puxa, zonamento no portão 5, 905. E agora como está? Na 310, está na saída do pátio 5, no ataque foi papá. É, aguarde um instante, ou perdão, está autorizada a sua decolagem. Esteja atento apenas à aeronave, evite sobrevoo da mesma. Quilma 25 para o ataque 63 a bordo, 4 horas e 40, até na Goiânia. Ok, direita, ponto de espera 1895, mini 18, tenha uma boa viagem, bom dia, 6225. 18, vai à direita, tá bom, espere lá, 118, tá bom, obrigado, um abraço. 2223, seguindo o Oxané, ponto espera 1895 à torre, tenha um bom dia, uma boa viagem. Ponto espera, quando lá, 2823, obrigado, trabalho, bom dia. 5826 da web, após o Passaredo, ingressando para o portão 02, 5826. Ok, após a passagem do Passaredo, portão 02 e 58 da manhã. Restrito a nível 3612A0, voe na proa de Eudes. 360, voa Eudes, trip 5345, obrigada. Índia Delta Papá, não há tráfego de conhecimento controle abaixo de 2500 pés, frequência livre para coordenação própria, bom voo até o regresso. Ali mantém no zero hoje. Ali mantém no zero hoje, né? Ciente, 500 pés, flor de ondina, 06. Meia. Controle ao Golfo Mike Alpha, estimado de pouso, 1, 3, 2. 1325 graus, Golf Mike Alpha. Salvador, muito bom dia, 3521, sentido a mais. Assim que possível, autorização para conquista, nível 200. Trip, só um instante, muito bom dia, o ajuste 1018. Prepare a boa após direto conquista. Agora após direto conquista, guardando o copo. Muito obrigado. 4299 da Azul, está pronto para copo. Ok, Campinas 360, Pesolo 10, Pesolo no meia, pista no zero, curva à direita, saída da Leila Bridge, controle 120.8, transponder 5061, no azul 429. Passarei 2223, novamente bom dia, ali mantenha 10. 299. Falo Salvador, o azul 9131, posição 7 para o pushback, essa manhã. 9131, no portão 7, autorizado, chame para o bar. Autorizado, pushback, essa manhã, azul 9131. Falo na linha para... Tango Tango, até outra vez do portão 8. Oxa 6225, decolou os 48, controle 120.8. Bom voo, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, senhor. Até a próxima. Salvador, muito bom dia, Oxa 6225, na Momo. Oxa 6225, bom dia, contato radar, futebol 340, saída Momo. 340, Momo, na sua escuta 6225. Aéreo 2223, livre decolagem da 10, vento 070 graus com 8 nós. Guardião 06. Prossiga. Vai executar manobras aqui em Ondina, tá na escuta permanente, vai chamar pro regresso. Ciente, Guardião 06. É. Controle, o passaria 2223. Saída Arbor. 260, cumprindo Arbor, 2223. Está um instantinho para corte, mais 30 segundos, o 6312. Fala, azul, 9131, no Frontsat, 123 da Poda, autonomia de 3 horas e 20, Maracajá. O azul, livre táxi em frente, de Alfa, ponto de espera 1895, 1018, tem um bom dia, uma boa viagem, 9131. Livre táxi, Obrigado. Alfa Tango Tango, seguindo o azul até o pátio 3. Alfa Tango Tango. Solo Salvador, tá 3663, informação Mike, autorização Guarulhos. Bom dia, 3663, é o número 2, som instante, 1018, prepare a Dael. Dael, a informação Mike informa ILS X2 sem o localizador. Fere o 3663. Pois é, mas não tem ILS sem localizador. É só o Glide que tá funcionando, 3663. Não existe LS só com Glide, ok? Essa correção tem que ser feita aí, tá errado. Entendi. Confie para o controle. Avião 3, 1, ponto 0, 5, 0, pronto, está para a chocolate. Azul 90, perdão, 9131, está autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento de 0,60 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar 1-0. Instante Maracópia 1018, 3304. Golf Mike Alpha, Centro Recife no 265, no 2545. Salvador Recife, nível 350, para o Whisky 58, pista 10, curva à esquerda, Pul Caracaju, controle 120, décima 8, transponda 5067. 350 para Pul Caracaju, curva à esquerda, 50, 50, 50, 50, 50. O 6312 está correto no portão 10, chamei pronto para posicionamento. Tan 3663, pronto para copo? Copia. Ok, Salvador, Guarulhos, nível 340, Pesolo 10, Pesolo 16, Pesolo 0, curva à direita, Dael, Leda, pós Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5060, Tan 3663. Ok, informe que o localizador já voltou a operar devido que estava em manutenção, estava inoperante, estava intermitente, mas voltou a operar normalmente. Ok, normalmente, graças a Deus, minha meta. Decolou 56, controle 120.8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, azul 4, confirmando 9131, passa mil pés, não se escuta. Azul 9131, bom dia, contato radar, sua 370, saída PUCA. 370, na subida PUCA, 9131. Go. no 923, pronto, fugindo na 06. Alô, Salvador, voo 923. No 923, meia dúzia para custo de estacionamento? Afirmo. Ok, está autorizado. Então, para o táxi. Autorizado para o estacionamento, 923. Trip 5221, pronto para a cópia, Vitória da Conquista. 304, pronto para a cópia. Copia, 3304. Brasília 380, Pesolou 17, pista 90, curva direita, saída Arboa, após Arboa Elefa, controle 120.8, transponda 5071, então 3304. Autorizado Brasília 380, Pesolou 97, da cópia 110, Arboa Elefa. Correto, portão 4, chame pronto, 3304. Câmara pronta, 3304. Alfa Tango, Tango, Guanambi, pronto cópia. E autorizado Guanambi, nível 1 centena, pista 90, curva direita, saída Arboa, após direto Guanambi, controle 120.8, transponde 5036, o Alfa Tango, Tango. Na pátio 3, livre acionamento, chame para o táxi Alfa Tango Tango. Decrescionamento 3, são 3663. 3663, portão 3, só um instante para iniciar, devido ao gol que já puxou no 612, deve pedir táxi dentro de alguns instantes. Só um instante. Da TAM, só um instante, muito bom dia, o ajuste 10198. Ciente. Tá pronto? Vitória da Conquista, nível 200, pista 90, curva direita, saída Arboa, pois direto Conquista, controle 128, transponda 5077, o trip 5221. Sente autorizado 200 para Conquista, decolando 0, curva direita, saída Arboa, após direto, 128, controle 5077, transponda trip 5221, formaremos para o push e acionamento da remota 52. Com certeza, 5221, um ajuste 1018. No 05, só um instante para iniciar o no 605 devido ao gol que puxou no 612, só um instante. Gol 1923, pronto para o táxi, 1-0 a bordo, alterna Gabriel 3-3. No 923, em frente à sua esquerda, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18-95, 1018, tenha um bom dia, uma boa viagem no 923 a gol. Pátio Índia Alfa, 18-95, boa noite, 923. No 605, ordem do equipe de solo, após o gol, a retaguarda no portão 05 está livre, chame para o táxi. Após o gol, chama táxi, gol no 605. 3663, coordena com a equipe de solo, após o gol, a retaguarda está livre no 3, chame para o táxi. Livre no 3, coordenando com o pessoal de solo, após o gol, chame 3663. Okay.